Distribuição Columbia TriStar International. Caça ao terrorista. Cuidado, tá pegando em mim. Versão brasileira. Álamo. Ah, mas o que é isso? Fazendo xixi aqui no meio da rua. Vamos, vamos. Vão, vão já pra casa, vão. Fazendo xixi aqui na rua. Para, vejam só esse tamanho. Eu tenho coisas para fazer. O que quer dizer? O que eu quero dizer? Quero dizer que saia. Paris, 15 de setembro de 1974. O senhor tem fogo? Eu sinto muito. Meu fósforo acabou. Espere um pouco. De nada. Allez, on l'a pas. Un secteur pour porter le voilà. Meu nome é Defautier, monsieur. Oficial de desligação da inteligência, DST. É do meu conhecimento que o senhor é o subchefe de posto da CIA em Paris. E que você testemunhou, por coincidência, esse ataque. Você disse aos meus subordinados que reconheceu o terrorista como sendo Carlos. Não, eu disse que Carlos me reconheceu. Ah, sim. O subchefe de posto não reconheceu ele. Mas ele reconheceu você. Nós dois somos muito conhecidos nesse ramo. Mas ele estava usando um disfarce. Então, como tem tanta certeza que era ele? Acendi o cigarro dele. Ele segurou a minha mão e sorriu para mim. Viena, um ano depois, dezembro de 1975. Obviamente, alguns dos membros estão explorando diferenciais no preço como uma saída. Conferência dos ministros. Essa organização tem sido muito, muito exigente na sua política. Com licença, a conferência ainda está em andamento? Sim. Eu tenho uma entrega urgente para um dos ministros, por favor. Sim. Querida, você quer viver? Por favor. Todo mundo parado! Meu nome é Carlos. E farão o que eu mandar. Ei, Carlos, temos companhia. O senhor, de pé. De pé! Como isso funciona? Assim? Ou talvez assim? Ou assim? Assim! Viena, embaixada americana. 20 milhões de resgate. Quem está pedindo? O líder alega ser Carlos. Ele quer o crédito. Os austríacos querem uma identificação correta. Aí que apareceu seu nome. Quem mencionou meu nome? Você? Não. O cara que alega ser Carlos mencionou seu nome. Os austríacos querem você lá para identificá-lo. Onde? No aeroporto, 2 da manhã. É quando eles vão providenciar o avião para levar ele e os reféns para a Líbia. Eles têm ele aqui e vão deixá-lo escapar? Eles não têm escolha, têm? Besteira, eles não têm escolha. Se cuidassem disso como os israelenses... Não são israelenses, a briga não é deles. Deixa eu explicar uma coisa para você, Mickey. Bem simples. Eles querem que eu o identifique no aeroporto. Vou chegar bem perto dele. Vou dar um tiro certeiro e vai ser o fim desse maníaco e o fim dessa sujeira. O maníaco tem 70 reféns. Danem-se os reféns. O que você disse? Cuidamos disso com o menor número de baixas. Cuidaremos disso sem nenhuma baixa. Você não entende, não é? O que acha que ele vai fazer com esses 20 milhões de dólares? Investir em previdência privada? Ele vai usar para financiar o próximo ataque. Talvez contra nós. Deixa eu formar uma equipe. Droga, não tem equipe para se formar. Você é o quê? Um dinossauro ou o quê? Estamos fora desse negócio de assassinato. Eu sei que você tem algo pessoal contra esse cara porque ele o fez parecer um idiota. E agora vai estregar isso na sua cara, mas e daí? Eu entendo seus sentimentos, mas não é em nosso terreno. Não é com a nossa gente. A briga não é nossa. Telefone. Estou ansioso. para encontrar você, Carlos. Não estamos mais no negócio de assassinato. Vamos lá, Gordon. Só chuta. Vamos. Vamos lá. Dois, traga os outros. É ele? Parece ser ele, mas não posso dizer com certeza daqui nesta chuva. Preciso chegar mais perto. Vamos. Tá bom. Me dá seu chapéu, não vai precisar dele. O quê? Hã? Quer ele? Então tá bom. A quem devemos agradecer por esse avião? Ministro do Interior, eu presumo. Desculpe se está acontecendo na Áustria. Não temos rixa com o seu... com o seu governo. Com licença. Falou-me-se. Você quer fogo? Nunca fomos propriamente apresentados. Meu nome é Carlos. Eu quero que você vá à merda. Não faça isso. Quer que tire uma foto sua apertando a mão dele? Que linguajar. Chocante. É. Tá vendo aquele homem? Zia. Henry Fields. Jerusalém, agosto de 1986. Como se sente? Eu não falo a sua língua. Eu sou cubano. De Cuba. Castro, somos amigos. Amigos, entendes? Mas você se entendeu muito bem com seu contato, o vendedor ambulante. Então não vamos jogar. Ambos somos profissionais, Carlos. Meu nome é Ramírez. Ah, claro. Eu sei qual é o seu nome. Ilis Ramírez. Ilis, não. Vulgo Carlos Sanches, vulgo Carlos Martinez, vulgo o Chacal. Eu sou turista. Não, Carlos. Qual era o seu alvo aqui em Israel? O Muro das Lamentações? O Templo na Montanha? Turista, só isso? Ai, meu Deus. Turista. Presta atenção, seu monte de merda. Eu estou tentando ser profissional com isto. Mas você está em mãos israelenses agora. Então, não jogue comigo. Entende, hombre? Mãos israelenses? Vocês são israelenses? Não são árabes? Eu estou em algum tipo... Eu estou em algum tipo de prisão israelense? É isso que você está dizendo? É incrível como o seu idioma melhorou em apenas alguns segundos. Obviamente está havendo um grande engano aqui. Eu não sei quem você pensa que eu sou. Mas eu vou te dizer, eu sou capitão de corveta da Marinha dos Estados Unidos, tá bom? Eu sou o capitão de corveta Aníbal Ramírez, do USS Yorktown, sexta frota e atracado em Haifa. Eu não sou Ilish, ou Carlos o Chacal, ou quem você pensa que eu sou. Agora, por favor, pegue o telefone e ligue para a embaixada americana e pergunte pelo oficial de ligação da sexta frota e ele confirmará tudo o que eu acabei de dizer para você. Notável. Performance notável. A ousadia inacreditável. Eu tiro o chapéu pra você, Carlos. Tira o chapéu? Eu vou arrancar a sua cabeça e empurrar pela garganta. Você pega o telefone, liga pra embaixada americana, pergunta pro oficial de ligação da sexta frota e então, seu desgraçado, você sai e arranja um bom advogado. Sabe por quê? Porque eu vou te ferrar tanto, eu vou te ferrar tanto, que até o seu tataraneto vai sofrer as consequências de tudo isso que você tá fazendo. Me dá um tempo. Se você fosse um oficial americano, você teria identificação, teria chapa de identidade. Eu joguei num beco antes dos seus capangas me pegarem e me trazerem pra... Ah, você jogou, é? Mediante instruções. Um oficial americano que descer na costa, no Oriente Médio, deve andar à paisana com trajes civis. Por isso disse que era cubano e não americano. Você quebrou minha costela, seu idiota. Eu vou processar você, eu vou processar o seu governo, eu vou processar cada israelense maldito que eu conseguir colocar as mãos. Você tá me entendendo? Eu vou processar Menachem Begin. Eu vou processar Moshe Dayan, o tal Pnai Brief. Ou seja lá qual for o nome dele. Tudo bem. Está bom, muito bom. Norfolk, Virgínia, um mês depois. Vamos, Harry, vê se consegue jogar certo dessa vez. Boa visão, Joey. Pai! Você está bem? Está tudo bem? Eu estou bem. Foi. Capitão de corveta Ramírez. Ah, minha nossa. Posso ajudá-lo? Sim, meu nome é Jack Shaw. Eu sou do governo. Posso entrar um instante? Quero conversar sobre o que aconteceu com você em Israel. Eu quero processar o governo deles, processar o Mossad, quero processar o cara que quebrou minha costela e eu quero processar Golda Meir. É isso que eu quero. Bom, isso vai ser um pouco difícil. A senhora Meir está doente. Bom, vocês podem cuidar disso, porque eu quero processá-la. Bem, essa não é exatamente a minha área de atuação. Particularmente, eu sou da Agência Central de Inteligência. A CIA? O homem nesta fotografia lhe parece familiar? Minha nossa. Não, não sou eu, não. É, eu sei que parece comigo, mas não sou eu, não. É, eu também sei que não é você. Então este é o tal Carlos. É. Pai, olha! Joey, desce daí, é muito alto. Cuidado. Essa é a única fotografia recente que temos dele. Lentes telescópicas, quase um quilômetro de distância, tirada pelos israelenses do lado dos caras que pegaram você. Eu não os culpo, a semelhança é impressionante. Escuta, olha, eu espero que não esteja tentando me fazer desistir, porque o que você não sabe é que eles me mantiveram acorrentado naquela cela por mais de 2 dias, mesmo depois de eu ter me identificado, entendeu? Depois que eu disse quem eu era. Capitão, então, não estou aqui por causa do processo, está bem? Bom, o que eu estou tentando dizer... Olha, posso terminar? Sim, senhor. Carlos é o terrorista mais violento de todo o mundo. Ele executou pessoalmente ou planejou os piores atos terroristas da história moderna. Homens, mulheres, crianças, crianças pequenas, crianças como seu filho. Mortos, feitos em pedaços, mortos a sangue frio. Por que você entrou na Marinha? Para servir o meu país. Para protegê-lo de seus inimigos, certo? Carlos é um de seus maiores inimigos hoje. E, lamentavelmente, o terrorismo é uma indústria em crescimento, então ele está se tornando cada vez mais inimigo. Posso perguntar por que está me dizendo tudo isso? Porque os governos da maioria dos países do mundo livre vêm tentando pegar o Carlos nos últimos 10 anos. E eles não conseguiram absolutamente nada, porque só tem uma maneira de pegá-lo. Eu posso dizer que existe apenas uma pessoa em todo o mundo que pode pegá-lo. Posso saber como eu poderia pegá-lo? Você vai precisar de tempo para pensar. Não, eu não preciso de tempo. A resposta é não. Aníbal. Eu sou oficial naval. É nisso que eu fui treinado e é nisso que eu sou bom. Eu acho que você errou de endereço. O homem que você está procurando, o nome dele é... Bond. James Bond. Ele vive lá em Londres, na Inglaterra, dirige um Aston Martin. Não tem como errar. Almirante Crawford, esse é o comandante, a senhora Ward Scowcroft. Conheço bem sua família, comandante. Eu fiz academia com o seu pai. Eu espero muito de você, Ward. Muito mesmo. Não vou decepcioná-lo. Claro. Almirante Crawford, esse é o capitão de corveta e a senhora Aníbal Ramírez. Aníbal. É Aníbal, senhor. Sim, claro. Estou contente de ver descendentes de mexicanos subindo de posto. Sabe, eu sou de Los Angeles, então eu tenho uma queda pela autêntica comida mexicana. Meu estômago nem sempre aceita muito bem, mas... Gostaríamos de convidá-lo para jantar, almirante. Mas o cardápio seria cubano, não mexicano. Acho que seu estômago acharia mais agradável. E suas papilas gustativas também. Sim. São cubano-americanos. Sim, senhor. Bom, se ele não gostar disso, o problema é dele. Tudo bem, não tem problema, não se preocupe. A esposa dele me pediu para ir cortar a grama deles, então sempre teremos comida se trabalharmos aqui. Isto é uma coincidência? Que surpresa agradável. Senhora Ramírez, eu estive na sua adorável casa outro dia, mas infelizmente tive que sair logo. E eu lamentei muito, porque não tive o prazer de conhecê-la. O prazer é meu. Para servir-lhe, eu sou encantado de conhecê-la. Ah, encantada, senhor. Shaw. Jack Shaw. Senhor Shaw, muito gosto. Minha esposa fala sua língua, senhor Shaw. Perdona-me. E eu também. Eu devia saber que você ficaria constrangido em falar castelhano na frente do almirante. Às suas ordens. Quem é esse homem? Um copo de vinho branco e... água com gás, tá? Sim, senhor. Deixa eu adivinhar. O vinho branco é para sua esposa. Está com medo de beber algo mais forte na frente dos figurões e soltar a língua expressando suas opiniões. Como você aguenta essa droga? Eles são todos tão conservadores. Se me der licença, minha esposa está esperando pela água com gás, senhor. Oh, aí está uma réplica impetuosa. Escuta, por que não vai a merda, hein? Eu acreditaria se você falasse mais alto. Olha esses caras. Você não parece com eles. Você parece comigo. Lembram que o Darth Vader disse para o Luke: venha para o lado negro. Venha, Aníbal. Você não faz ideia do poder que nós temos. Ei, eu já disse que não tenho nada a ver com você, tá bom? Vê se põe isso nessa sua cabeça branca. Como você acha que isso vai ficar parecendo? Seu país vem até você pedindo ajuda e você se recusa. Não é exatamente um material promocional. Deu para você entender? Você está me ameaçando? A resposta é não, e isso acaba aqui. Cuida da sua vida. O que passa? Aquele idiota não me deixa em paz. Ah, meu Deus, eu não acredito. O que você quer? Que horas são? Que horas são? Que horas são? 1:15 agora. Precisamente. É, precisa. É pra você. Alô? Quem? Sim, senhor. Imagine que você está na Alemanha com sua família. Sua esposa leva seu filho ao mercado, mas o Carlos já esteve lá. Deixou uma bomba para as mulheres e crianças. O garoto que você vai ver sobreviveu. Você vai me dizer se ele teve sorte. Hospital Naval de Bethesda. Dr. Shaw, esse é o especialista de quem falou? Sim, o Dr. Ramirez, Tenente Newcomb, Sra. Newcomb. Eles são os pais deste jovem que foi ferido no ataque terrorista. É o senhor que vai fazer a cirurgia? Está nas mãos dele. Disseram que é a melhor pessoa do mundo para fazer isto. Uhum, ele é o único. Este é o quadro do garoto, doutor. Um rim foi destruído. O pulmão esquerdo foi perfurado. O baço, o intestino grosso, o forro do estômago está despedaçado. Tem mais de 100 pedaços de estilhaços. É uma marca registrada do Carlos, criada não para matar, mas para mutilar. Que tipo de sádico desgraçado é você, hein? Você usou aquelas pobres pessoas. Você usa qualquer coisa para conseguir o que quer, não é? Para conseguir o que eu quero? É. Deixa eu te mostrar o que eu quero. Tem algumas fotografias aí dentro de algumas das vítimas do Carlos. Maioria crianças. Sabe, até você aparecer, era só o que podíamos fazer sobre o Chacal. Tirar fotos de suas vítimas. Mas quando disse para aquelas pessoas lá dentro que você é o único... Não estava mentindo. Eu consegui um médico muito bom. Mas você é o único que pode pegar o Chacal. O bandido não sou eu, Aníbal. É o Carlos. de submarinos. Vai falar com ele. Joey. Cuida da sua mãe, tá? Por que você tem que ir? Porque finalmente eu tenho a chance de entrar no submarino. Por que o pai de outra pessoa não pode ir e você fica aqui pra ir nos meus jogos? Porque foi a mim que eles escolheram. E o seu pai é o único que sabe fazer o trabalho. Escuta, sem reclamações, tá bom? Certo. Tá bom. Bom, tchau, querida. Oi. Faz sentir a minha falta? Te amo. Tchau, querida. Se cuida. Vamos pra casa. Montreal, Canadá, novembro de 1986. Entrada proibida. Esta é uma operação especial criada especificamente para sua missão. E agora em diante, seu nome é Miguel. Miguel? Questão de segurança. Então seu nome, na verdade, não é Jack Shaw. Claro que. Lugar bonito, hein? É, tem um banheiro em cada quarto. Sua mãe é irlandesa-americana, não é? É, sim, senhor. Por isso esses olhos azuis. Alguma coisa errada, Miguel? Não, não, não. Na verdade, não. Seu pai esteve numa prisão cubana. Isso é correto? É correto, sim, senhor. Sua mãe costumava levar você lá para visitá-lo, não é? Vejo que fez o seu trabalho, senhor. Miguel, ninguém deve saber nada de você além disso. Você é um aluno, então não me chame de senhor. É como se estivesse escrito na sua testa que você é militar. De agora em diante, esqueça a Marinha. Sim, senhor. Desculpe. Tá bom. Eu entendi. Este é o nosso centro de vigilância e rastreamento via satélite. Precisamos dele porque se o Carlos descobrir que estamos tramando para destruí-lo, garanto que ele vai achar um jeito de matar a gente primeiro. O Carlos tem dois refúgios principais. Um na Líbia e um na Alemanha Oriental. Temos satélites que passam por cima delas 3 vezes por dia. Infelizmente, os russos sabem exatamente quando esses satélites estão em posição. Então, supomos que o Carlos também sabe. E tem outro cara aqui que eu quero que você conheça. Embora eu tenha a impressão que vocês dois já conheçam um ao outro. Shalom. Que droga é essa? Bem, olá. Meu nome é Amos. Eu não reconheci você sem meus pés estarem acorrentados. Eu espero que não haja ressentimentos. Eu sinto muito em desapontá-lo, mas há muitos ressentimentos. E o meu advogado vai falar com você quando isso acabar, eu garanto. Miguel, tirando eu, ele é a pessoa mais importante aqui. Esta é uma operação conjunta americana-israelense. Amos conhece Carlos melhor que qualquer um no mundo livre. Foi ele quem tirou a foto dele na Líbia. Se você conseguiu tirar uma foto dele, por que não o matou de uma vez? Não deixe todo esse equipamento enganá-lo. Carlos ainda tem a vantagem do abrigo. Ele tem a melhor proteção do mundo. 3 grupos todas as vezes. E mais, e provavelmente mais importante. Quem acertar o Carlos tem que saber que ele vai desencadear uma onda fanática de terrorismo em retribuição. Fanática. Muito bem. Essa, a propósito, foi a última pergunta que você fez. De agora em diante, você recebe suas informações quando e como nós queremos. Antes, não. Você não faz perguntas. Só faz o que nós mandamos. Isto vai ser diferente de tudo que você já aprendeu na Marinha. Mais uma coisa, nós vamos testar todos os seus limites. Fadiga, frustração, medo. Nós vamos deixá-lo mais aterrorizado do que você já esteve em sua vida. Só para ver como você lida com o medo. Então, quando nós começamos? Você já começou. Quais são os nomes nas 3 últimas lápides que você passou à sua direita? Eu não sei, eu não estava olhando, eu não estava prestando atenção. Guillaume Gauthier Smith. Carlos está sempre olhando. Sempre prestando atenção. Sempre. Porque o Carlos é mestre nas técnicas de sobrevivência que nós te ensinaremos. E porque ele é um assassino eficiente para quem quer que o contrate. Então, para ele, simplesmente não há regras. Diferente de você, Miguel. Você é um seguidor de regras, não é? Se você diz, não é? Se você diz. Carlos é o oposto. É isso que torna tudo tão sedutor, sabe? Ele pode matar quem ele quiser, atacar quem ele quiser, pegar o que ele quiser, fazer o que ele quiser. É preciso ser, de muitas formas, um super-homem. Se conseguir aprender o que podemos te ensinar, você pode ser um deles também. Se não, vai ser um deles. Mais um soldado morto. Bom dia. E como está, papo? Você gostou? É. Tá bom. Bom. Não é ruim. Como o caldeirão todo. Olha aí, isso aqui deve dar para umas 9 ou 8 pessoas. Não discuta, apenas coma. Você precisa não apenas lembrar os nomes nas lápides, mas onde elas estão. De modo que quando eu gritar o nome, você vira e atira. Tá muito frio aqui. Que som! Será que eu posso pegar luvas também? Não. Não queremos você confortável. Dupré! Você fica confortável, acaba morto. Paquet! Rilo! Vai! Tempo! Prateleira de cima, leite, suco, talvez queijo ricota, algumas garrafas de cerveja, alguns tomates. Eu não sei mais o que tem. Que tipo de leite? Quantas caixas, abertas ou fechadas? Que tipo de suco? Quanto tinha na garrafa? Era queijo ricota ou fresco? Quantas garrafas de cerveja? Quantos tomates? Isto é vida ou morte? O armário em cima do fogão. Você tem 4 segundos. Quantas xícaras, pratos, pires? Olhe desta vez. Vai. Tempo. Nome e local de nascimento. Ilish Ramírez Sanchez. Caracas, Venezuela. Oi. Doutor José Altagracia Ramírez Sanchez. Desculpa, mas você tem que fumar esse charuto? Sim. O pai do Carlos abandonou ele e a mãe porque ele queria ser um playboy. Seu pai abandonou você, na verdade, quando foi mandado para a prisão. Nos dois casos. Um garoto solitário sem o pai. Eu quero que você pegue tudo que sabe do seu verdadeiro pai e sobreponha nesta imagem do pai do Carlos, de modo que quando falar de um, esteja também falando do outro com a mesma emoção. O mesmo amor. O mesmo ressentimento. A mesma tristeza. A mesma raiva. Quem disse para você parar? O que é isso? Transmissor. Para quê? Treinar alvo. E você é o alvo. Quase. Está morto. Então, você comeu toda a sua papa? É, eu comi toda a minha papa. Bom. Então pode comer mais. Eu não vou mais comer. Vá se danar, cara. Eu não vou mais comer essa droga. Por quê, Miguel? Amigo, qual é o problema? Qual o problema? Eu vou te dizer qual o problema, amigo. Eu tô aqui há 8 semanas seguidas e eu só como essa droga de papa. Eu tô perdendo peso. Eu vou ao banheiro 3, 4 vezes ao dia. E você, seu desgraçado, você quase me matou com aqueles snowmobiles. É véspera de Natal e eu não vejo a minha família há 2 meses. E eu ainda não sei qual é o grande plano ou o que eu estou aprendendo aqui. Parabéns, está se comportando como uma criança, como um fedelho mimado. O que vai salvar sua vida? Porque agir como um oficial da Marinha é exatamente o que vai te matar. Meu Deus. Quando era criança, Carlos comia essa papa que você adora. Todo dia ele odiava. Toda mulher, todo homem que ele já se aproximou, ele falou dessa papa. Como o cheiro disso causava ânsia, agora te dá ânsia. Quando ele estava na escola, era um garoto magricela, sempre o último a ser escolhido, sentia-se rejeitado. Fizemos você se sentir rejeitado. O pai do Carlos fumava charutos, dos mesmos cujo cheiro você reclamou. O único disfarce que vai salvar a sua vida é o disfarce de você acreditar em si mesmo. Agora, você está pronto para o próximo teste. Sua esposa disse que esteve fora com as crianças por 1 semana. Ela está prestes a entrar na casa pela primeira vez com você desde então. Você anda pela casa, não deixa ela suspeitar. Só a sala e a cozinha. Você tem 30 segundos para descobrir se ela está dizendo a verdade ou não. Se você passar no teste, responderemos algumas perguntas. tempo acabou. Então, ela está dizendo a verdade ou está mentindo? Ela recebeu um homem. Como você sabe? Ela disse que esteve fora uma semana. A esponja ainda está molhada. Significa que ela lavou os pratos. Tem água no escorredor de louça. Provavelmente de alguns pratos. O leite está fresco. Já deveria estar azedo. E dá para ver pela validade que foi comprado ontem, antes de ontem, no máximo. A margarina recém-comprada também está aberta. O mesmo com o pão. Como sabe que era um homem? Deve ter conhecido ele no bar porque tem uma caixa de fósforos com o nome do bar no lixo. E embora tenha se preocupado em jogar o cigarro fora, tem um pouco de cinza e o cheiro também. O que mais? Eu acho que fizeram amor no sofá. Porque as almofadas estão amassadas e tem uma marca de sapato bem perto. E eu sei que era homem por causa do cheiro da loção pós-barba no sofá. Coisa barata. Muito barata. Jack. Andou transando com a minha mulher, não é? Nada mal, hein? O plano é fazer a KGB eliminar o Carlos pra gente. Carlos conhece todas as ligações entre a KGB e cada organização terrorista do mundo. Ele não é só uma prova concreta. Ele conhece todos os contatos já feitos. Se fizermos a KGB pensar que o Carlos está pronto para virar de lado, pronto para ir para a CIA, eles pegam ele pra gente. A CIA? Por que eles achariam que o Carlos iria para o lado da CIA? Dinheiro. 50 milhões. Não para as forças da Revolução Mundial desta vez, mas para ele, para o bolso dele. Com uma identidade nova e proteção da CIA, eles vão acreditar. Se fizermos direito, vão acreditar. Tudo bem, então quando começamos? Não tão rápido, você não está pronto. Eu diria mais uns 2 meses de preparação, no mínimo. Então... Mais 2 meses? No mínimo. Você tá louco? O que que é isso? Isso é besteira. Eu estou pronto agora. Pode me dar o teste que quiser, que eu passo. Eu já passei em todos os seus testes. Não é pra menos que não pegaram o Carlos ainda, não é? Estão me treinando aqui na Sibéria pra pegar alguém no Oriente Médio, seus idiotas. Quanto tempo leva para fazer efeito? Já deve estar começando agora. Eu te disse que não queria saber dessa coisa, hein? Vai se danar. Você tá me procurando, amigo? Hã? Seja breve, senhora Ramírez. Já chega! Tira o menino! Não, pai. Filho! Corre! Corre! Corre! Joey! Tudo pra mim! Pai! Olha! Joey! Saia daí! Tá pronto? Sim! Espero que não tenhamos ido longe demais com isto. Eu prefiro ver ele preso numa instituição mental, ferrado por LSD, do que morto a tiro num beco na Líbia. Se ele não aguenta isso, com certeza não consegue realizar a missão. Muito bem, e agora? Israel, Mar Morto. Você vai ter uma instrutora nova. Uma ex-namorada do Carlos, de 8 anos atrás. Ela é francesa. O nome dela é Carla. Ela vai te ensinar o que não podemos. Diga uma coisa, por que uma das namoradas do Carlos vai ajudar a gente? Carlos a usou como ele usa muitas mulheres. Como ele a usou? Colocou ela num avião com uma bomba na bolsa. Se não fosse a segurança, ela teria ido pelos ares com tudo mais. A música fala, deve haver uns 50 jeitos de deixar seu amor completo e os 51. Ela tem uns 32, ela é muito atraente. É, não vai ser uma privação. O que não vai ser uma privação? Fazer amor. Transar com ela. Eu? Aníbal, só conseguiremos através de uma das novas namoradas do Carlos. O nome dela é Agnieszka. Ela é o ponto-chave da cilada. A KGB ficará de olho nela. Nós cuidaremos disso. Mas a KGB tem que estar convencida. E ela também. O Carlos, você, vai pedir para ela fazer uma transação bancária. Então ela tem de acreditar que você é ele. Senão ela não fará. Olha aqui. Não veja isso como enganar sua esposa. Veja como transar pela sua bandeira. Na dúvida... Feche os olhos e pense na Inglaterra. Moscou, quartel-general da KGB. Informação do nosso representante em Zurique, начальник ЦРУ, вложил аккредитива на сумму более 50 тысяч долларов на имя Паула Ортега. Видно, что наши американские друзья насаживают щедрую наживку на крючок, чтобы поймать Паулу Ортега. Я должен знать, кто этот Паула Ортега. E что собирается предложить ЦРУ? Что может стоить столько денег? А потом посмотрим, что делать дальше. Oi. O problema com o Carlos é que ele não se solta com uma mulher. As amantes são diferentes para ele. Ele sempre tem que usá-las, então ele tem que seduzi-las com um jeito. E deixá-las tão loucas por ele que elas farão qualquer coisa. Não, não, não é um prazer. É um tipo de conquista doente. Ele faz qualquer coisa. O que ele é o amante perfeito. Ele faz de tudo. Não para te agradar, mas para excitar você. Para tornar perigoso para você. Isso é muito sexy para uma mulher. Ele é perigoso. Ele poderia te matar num segundo, mas em vez disso, ele faz você chegar. É como se ele tivesse te matado e não tivesse sobrado nada de você. E ele faz você renascer do jeito que ele quiser. E então não há um pensamento no seu cérebro que ele não tenha colocado. Um sentimento no seu corpo que ele não tenha colocado. Você entende? Tira suas roupas. E tirando assim? Olha, senhor, eu... Meu nome... Eu não quero saber o seu nome. Eu não quero saber nada de você, ok? Eu não estou aqui para conversar e bancar a romântica. Eu estou aqui para ajudar a matá-lo. Pelo menos eu espero que seja isso que vai fazer. É, sim. Tira suas roupas. O que ele teria feito se eu dissesse algo assim? Sem hesitar um momento. O que há com você? Não eres um homem? Olha, eu sinto muito... Cala a boca. Vem pra mim. Vamos. E beija onde você bateu. Veja onde tem sangue. E espalha para eu saborear. Agora eu vou descendo. Ser do jeito que ele quiser. Paris, mesma época. Thank you. A KGB iniciou uma vigilância sobre a Agnieszka. E a Agnieszka recebeu uma carta de seu amor perdido, Carlos, dizendo para ela ir encontrá-lo. Nesse encontro, você vai convencê-la que é o Carlos. Vai pedir para ela fazer umas transações bancárias. Ela fará. Aí a KGB fica sabendo que o Carlos e o Ortega são o mesmo homem. Depois eles vão ver você com o agente da CIA. Eles terão todas as peças. Saberão que o Carlos virou de lado. A menos que essa Agnieszka veja através de mim. Quer dizer, ela era amante dele. Não estamos falando de um encontro casual. Ela não era esposa dele. Ela era amante dele. Carlos foi a coisa mais excitante que já aconteceu para ela. Ela quer acreditar que é o Carlos, muito mais que uma criança que acredita em Papai Noel. Tá bom. Onde eu encontro essa Agnieszka? Líbia. É onde o Carlos está. Líbia. Líbia. O Jack não sabe. É que estamos tendo essa conversa e não quero que ele saiba. Você entendeu? Preste atenção. Você vai se sentir mais só do que já se sentiu na sua vida. Acontece de repente e você vai achar que o seu coração vai pular do seu peito. Você acha que todos ao seu redor podem ouvir seu coração batendo. Você acha que todos ao seu redor são terroristas. Quero que esteja preparado para isso. Para poder enfrentar. Você entendeu? Nada prepara você. Quero que saiba disto, pois... quando acontecer... não se assuste se sentir medo. Livre-se dele. Você simplesmente joga água no rosto, olha no espelho e quando olhar no espelho... eu não quero que veja Aníbal Ramírez. Veja o Carlos. Porque se você vir o Carlos, é o que todo mundo vai ver também. E se você vir o Carlos e algo sai errado... ele é o único que pode te ajudar, porque ele é o melhor. Põe a mala aqui. Põe a mala aqui. Trípoli, Líbia, maio de 1987. Passaporte? Tire os óculos. Os óculos. Ricardo Moran Vargas? Sim, sim. Seus negócios? Petróleo. Negócios com petróleo. Petróleo, hã? Está chegando. Ligue. Vladimir. Olha só. Um barulho e você morre. Carlos, quando ele vem aqui? Não sei do que está falando. Não jogue comigo. Sabemos que vai encontrar com ele. Agora quando? Eu não conheço nenhum Carlos. Por favor, estou dizendo a verdade. Esta arma tem silenciador. Não vai fazer barulho nenhum. Agora, fala. Não sei do que está falando. Escuta, escuta. Eu não sou daqui. Eu vim visitar minha amiga. Este apartamento é dela. Ela... Está mentindo. Eu juro, estou dizendo a verdade. Belo rabo, hein? Fica deitada. Vire-se. O que vai fazer comigo? Primeiro eu vou me divertir com você. E depois... Eu vou pegar alguma coisa para comer, porque... Eu tô faminto. Seu canalha. Você não me vê há 2 anos. E é assim. Agnieszka. Não perca seu senso de humor. Eu tinha que ter certeza que ainda posso confiar em você. É? E naquele café em Paris? Aquela granada não provou que podia confiar em mim? Aquele café em Paris foi há muito tempo. É, foi há muito tempo. Mas assim que recebi seu chamado, viajei para este país esquecido por Deus, não foi? Fiquei isolada neste lugar que você arranjou para mim nas últimas 24 horas. Você está me ouvindo? É, tô. Está diferente. Me diga, quem te deu permissão para sair? Hã? Você não muda. Hã? Nunca vai confiar em ninguém. Saí apenas para comprar alguma coisa para a gente comer. Eu tenho tudo o que quero comer. Bem na minha frente. O que acha que ele está fazendo agora? Fazendo sexo seguro. Eu espero. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Anda. Vamos comer. Fazendo o quê? Tomando um pouco de ar, não fique nervoso. O que tem para comer aqui? Esqueça o que tem aí. Achei caviar e patê. Não gostou da comida que eu deixei para você, é? Não comi nada dela. Eu não te culpo. Quem fumou o cigarro sem filtro? O quê? O quê? Você não fuma cigarro sem filtro. Do que está falando? É disso que eu estou falando. Quem estava aqui fumando cigarro sem filtro? Você está louco? Ninguém. Carlos, escuta. Meus cigarros acabaram e eu estava no café, pedi um cigarro, peguei o cigarro, tomei o café e voltei para cá. Só isso. Você pediu um cigarro? Sabe que eu tenho que fumar depois de beber café. Desculpe. Eu acredito. Me escuta. O café mais próximo fica a 2 quadras. E um cigarro não duraria tanto. Você pediu um cigarro, mas bem perto daqui. E neste prédio de apartamentos. E esta porta foi um sinal, não foi? Não foi, sua vagabunda? Com quem você se encontrou? Com quem se encontrou? Fala ou eu juro por Deus que eu te mato. Com quem se encontrou? O serviço secreto francês. A DST. Sai daí! Sai! Anda logo, sai! Ah! Carlos. O quê? Desculpa, mas temos que conversar. Teve um tiroteio esta noite. Tiroteio? Que tipo de inteligência está por trás desta operação? Como você não sabia que ela estava trabalhando para os franceses? Eles não são nossos aliados? Ei, como nós podíamos saber? Era uma operação deles e eles não falaram a respeito. Como nós também não falamos de você. Você foi demais. Os russos devem estar convencidos de que era o Carlos que estava lá. Amos, temos que preparar algo para os russos sobre a garota. Realisticamente, o verdadeiro Carlos lá teria matado ela por ter trazido a DST. Os russos viram a DST. Eles sabem que a DST estava lá. Eles estavam lá para pegar o Carlos. Os franceses foram perfeitos para nós. A KGB pensa que você é o Carlos. Eles morderam a isca. Seu maníaco. Jack, eu matei 4 homens. Hey! Aníbal. Só um instante. Eu não gosto de matar os nossos aliados, tá? Agentes acabam matando outros agentes. Acontece. Eu prefiro ter você aqui se sentindo culpado por eles do que saber que poderia ter uma reunião em algum lugar de Paris com eles todos se sentindo culpados por você. Você fez o que tinha que fazer e deu certo. O próprio Carlos não poderia ter feito melhor. Agnieszka me traiu. Eu não acredito. Acredite, Carlos. Essa mulher estava tão apaixonada por mim que se eu pedisse para ela transar com meu tio, ela transaria. Sorrindo. Ela foi vista, Carlos. Onde ela está agora? Levaram para Paris. Eu quero aquela vagabunda morta. Você vai cuidar disso. Mate ela em Paris, bem debaixo do nariz deles. Quando? Agora, vai agora. Não esta tarde, nem daqui 5 minutos. Agora! E não esqueça de sair da Europa através de Londres. Tem mais uma coisa que me incomoda, meus amigos. Vocês são os únicos que sabem deste refúgio. Então, qual de vocês é o contato dela? Carlos. Não, tudo bem, você, tudo bem. Eu te conheço faz tanto tempo, né? Сегодня после обеда. Одна девчонка убита, 2 агента безопасности ранены, 1 ранен. Ну, теперь знаем, это был Карлос. Еще не связал его с ЦРУ. Не ясно, что происходит. Они действуют против него, пока не выяснится все точно. Лондрис, аэропорт Хитроу. Com licença, esse lugar está ocupado? Não. Pode sentar. Eu vou para casa. Eu quero ver minha família. Agora não é hora para essa conversa. Acontece que eu não estou pedindo, eu estou dizendo. Eu vou para casa. Você mesmo disse que não faremos nada até ele sair da Líbia. Você nem sabe quando isso vai acontecer. Ele pode ficar lá mais um ano. Mas não vai. Ele vai fazer algo. E vai ser na Europa. E eu vou confirmar nossos contatos. Um maço de cigarro, por favor. O que está fazendo aqui? Comprando cigarro. E você, o que está fazendo? Desculpe, senhor. Só quero saber onde posso comprar um jornal. Idiota. Bem na sua frente. Eu disse para nunca se dirigir a mim em público. Vá até a cabine telefônica que eu vou até você. Me desculpe, senhor. Eu perguntei se você sabe onde posso comprar um jornal. Se fizer algum movimento, eu atiro. E eu não erro. Agora vamos até o banheiro, bem devagar. Me fala o que eu quero saber ou você morre. Eu não sei. Fala. Agora fala, quem é você? Abaixe-se! Eu não vou deixar você morrer aqui. Eu ainda vou processar você, lembra? Meu caro rapaz. Meu caro rapaz. Eu estou morto. Por favor, vá. Não deixe que tudo seja em vão. Sai, sai, sai! Eu vou chamar ajuda. Quero saber qual a situação da conta. Se ainda está aberta. Sim. Sim. Está suspensa. O diretor quer um conselho de revisão da operação. Quando ele me perguntou do jornal, se eu soubesse o que ele... Cale-se. Teriam atirado nele assim mesmo quando ele disse aquilo. E você entendeu o que estava acontecendo, mas não podia ter atirado nele. Você estava desarmado. Era uma senha. Você não tinha resposta. Qualquer coisa que dissesse não adiantaria. Aconteceu comigo uma vez. Muito quente para esta época do ano. O cara tinha que dizer sim, mas não tão abafado quanto 2 anos atrás. Sim, mas não tão abafado quanto 2 anos atrás. Se ele dissesse outra coisa, se hesitasse, era para eu atirar. Eu atirei. Como o Japa, era o que ele ia fazer quando descobrisse quem você é. Que azar o do Amos. Que azar o nosso. Eu e você vamos embora daqui. Mas desse jeito? Não sou a cafetina, garoto. Sou só uma das prostitutas. Como você. Pra você? Vamos, pai. Quero te mostrar umas coisas. Para. Vamos, Aníbal, para. O quê? O que foi? Você transou com outra mulher, não transou? Por que você está dizendo isso? Hã? Está diferente. Querida, eu estava num submarino. Não tem mulheres nos submarinos. Tá legal. Oh, isso é demais. Que bela recepção, né? Quer verificar com a Marinha para ver se nós desembarcamos? Eu vou trazer uma declaração, tá legal? Não preciso de declaração. E eu não preciso de você falando assim comigo também. Aonde você vai? Eu vou pegar alguma coisa para comer. Tudo bem para você? Começou a fumar de novo? É. E logo eu vou começar a usar heroína. Lembra do que a gente conversou? Hã? Pra ficar de olho na bola. Isso. Pra ficar de olho na bola. E quem é que vence? Aquele que se Agora diverte. Você vai lá e presta atenção no É, jogo. Aquele você que entendeu? Vence e aquele que se diverte mais. Agora vai lá, Tyler, divirta-se, você tá? Vai. Tyler, com quem eu estou falando, Tyler? Agora você vai lá e presta atenção, entendeu? Presta atenção, tá legal? É isso aí. Força! Amigo, pega leve, rapaz. O quê? O que disse? O que foi que disse? O que eu disse? Eu disse pega leve, cara. Ele é só um garoto, tá bom? É só um garoto. É meu filho e não me enche o saco, tá legal? E o que você está me olhando, hein? Acho que posso estar olhando para um cara morto. Aníbal, vamos sentar, por favor. É, Aníbal, por que não faz isso? É um belo nome. Agora circula, cai fora. Ei, Tyler, por que não se junta ao time, hein? E joga um pouco! Hã? Não! Não, pai! Aníbal! Aníbal, para! Aníbal Ramírez. É Aníbal. Ei, espera. Vamos lá. É tudo seu. Liga Juvenil? É um jogo duro. O que está fazendo aqui? Hora do show, querido. A informação é que ele está planejando outro ataque na Europa. Está a caminho de Berlim Oriental agora. Estará lá em 4 dias no máximo. Jack, escuta, eu andei pensando um pouco. Eu quase matei o pai de um garoto hoje. Eu já não sei de mais nada, eu não sei. Ei, era um pai durão, ele mereceu aquilo. E pelo que fiquei sabendo, ele saiu da linha. Então qual o problema? Você acha que o Carlos está diferente, que ele mudou de repente? Olha, aí você não tem que ficar me falando do Carlos, tá bom? Eu sei exatamente quem ele é e eu sei muito mais que você. O que eu estou falando é que talvez haja algo mais importante para mim. Como voltar a ser eu mesmo, ao invés de um maníaco qualquer. Quer voltar a ser você? Então liquide. Mate. Mate-o, que com ele morto está tudo acabado, porque você está andando por aí com a cara dele. E mais cedo ou mais tarde, um terrorista vai ver como o Japa viu. E da próxima vez, não terá nenhum Amos por perto que ache que você é tão importante que até vale a pena levar um tiro. Você vai ter que me ajudar a pegar o Carlos. Pois nunca se sabe quando ele virá atrás de você. Escute, filho. Eu não tenho família. Eu não tenho amigos. Acho que as únicas pessoas que já importaram para mim foram as que eu matei. E você? Você. Quero dizer, eu criei você, não criei? Você não está pensando que eu ia deixar você sair assim, está? Você não me criou. Você me infectou com seu veneno. E não pense que eu não percebi que aquele garoto em Bethesda, no hospital, foi tudo arranjado. Você vai pegar ele para mim. Por Deus, você vai pegar ele para mim. Ou eu juro por Deus que vou cuidar para que ele saiba de você. Eu vou usar você. Eu vou usar você e toda a sua família como isca. Se você ameaçar minha família de novo, eu juro que eu mato você. Você quer tentar me matar? E quer saber quem o Carlos é? É só dar uma olhada no espelho. Não sou eu o seu problema. O Carlos é o seu problema. É ele que você tem que pegar. É disso que se trata. Você e sua adorável família, ou um chacal. Ah, não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar você voltar para aqueles submarinos. Você mudou, Aníbal. Você precisa de ajuda. Talvez você precise aliviar o estresse. Cala a boca. Não, eu não vou me calar. Eu quero o homem com quem me casei, não este animal que está na minha frente agora. Cadê ele, hein? Porque eu não quero ficar casada com quem você é agora. Eu não quero que nossos filhos sejam criados por quem você é agora. Eles merecem o pai deles de volta. Eu mereço meu marido de volta. O que quer que esteja acontecendo no seu trabalho? Meu trabalho? O que acha que é o meu trabalho, Maura? Hã? Você quer saber o que está acontecendo no meu trabalho? O que você acha que está acontecendo? Hã? Um mundo bem bonito, seguro, com shopping centers, ligas juvenis, aulas de balé. Hã? As pessoas estão matando lá fora. E eu sou uma delas. Eu também matei pessoas. E não foi nada como lançar um míssil de um submarino. Foi bem de perto, com uma arma que o cérebro até espirrou em mim. E eles não eram inimigos, Maura. Eram aliados e estavam do nosso lado. Só para que não estragassem a operação. Eu matei pessoas, eu menti para amigos. Eu destruí tudo o que eu acreditava. E você tem razão. Eu transei com outras mulheres. E sabe o que é pior? Eu transformei você e as crianças em alvos. Porque tem alguém lá fora que vai matar você e as crianças se eu não matá-lo primeiro. Esse é o meu trabalho, Maura. E se você não se importa, eu já estou atrasado. Central, outubro de 1987. Ele está morto, Jack. Oh, droga! Ô, Carlos, Muito bem, senhor Carlos. Virá com a gente para interrogatório. Quem são vocês, KGB? Qual é o problema? Temos um acordo. Pensou que fossem seus novos amigos da CIA, é? A CIA? Henry Fields, Jack Shaw. Henry Fields. Vá se vestir. Você não se mexa. Tudo bem. Mas é melhor que tenha uma boa explicação. Me dá minha calça, minha calça, me dá minha calça! Foi isso que aconteceu na Líbia. CIA. IST. Estão tentando te enganar e você está caindo como um otário. Quero saber o nome das suas fontes. Nós temos provas. Provas, puxa saco. Eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Você vai pedir meu perdão. Antes disso acabar, você vai ver. Você quer ir? Então vamos. Vamos embora. Eu quero ser interrogado. É isso aí. Eu quero ser interrogado! Eu te pego, seu monte de merda. Eu sou você, desgraçado. Agora tome isso e vá pro inferno, amigo. Oi. Você quer fogo? Aníbal? Muito quente para esta época do ano, não é? Mas não tão abafado quanto 2 anos atrás. Ah, droga! Aníbal, Aníbal! Oh, meu Deus! Oh, Jesus, eu sinto muito. Ele escapou. Me esquece, vai atrás dele. Ah, ele que se dane. Ele não vai a lugar nenhum. Acabou. Ganhamos. Jack. Eu tinha ele. Vamos. Levante-se. Levante-se. Você conseguiu. Os russos caíram. O importante é que para eles, o Carlos é um traidor. Seus dias de terrorismo acabaram. Lugar nenhum será seguro para ele. E mais cedo ou mais tarde, um dos amigos dele vai entregá-lo. E quando fizerem isso, eu prometo, nós dois estaremos lá. Anda, Joey. Entra no carro, vai. 3 meses depois. Pai, cadê a mãe? Não. Maura! Não, vamos. Eu preciso ir. Senão a gente vai se atrasar. Aníbal e as crianças já estão no carro. Estão esperando por mim. Tá, depois eu ligo. Sim. Eu prometo. Tá, tchau. Maura! Pronto, estou indo. Como alguém começa a entender uma tragédia como esta? Um oficial naval altamente respeitado volta para casa após 6 meses de trabalho duro. Está prestes a ir à igreja com sua adorada família e, num instante, não estão mais. Nossas mentes não conseguem entender o horror desta tragédia. Resta apenas a fé. Uma fé infinita no Todo-Poderoso que diz: embora nós não possamos ver, há a ideia e a consciência. E como eles foram na vida, eles também serão na eternidade. Agora você está livre. Saint-Martin, agosto de 1988. Como vai, senhor Mendonça? E você, como está? Eu estou bem, o senhor? Bem. Uma entrega especial. Especial? Hoje vai ser um dia quente, não? Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Quelqu'un qui est mort. Ah, désolé. Não, não, essa pessoa não é minha mãe. Eu te peço. Merci. Oficial e família morrem em explosão de carro. Descanse em paz, Jack. Pai, vamos! Nenhum ato de terrorismo foi atribuído a Carlos. Ele foi proibido de entrar em muitos dos países para os quais trabalhava. Ele fugiu para o Iêmen, depois para a Jordânia, depois para a Síria e finalmente para o Sudão, onde ele foi preso e levado para a França em agosto de 1994. Ele atualmente está preso numa prisão de segurança máxima em Paris, onde ainda tem que ser levado a julgamento. Há rumores que um agente da CIA aposentado e um oficial naval planejaram e executaram sua prisão. Thank you.